Aumentando espaço, vamos viver sem pagar, sem marcar na alta. Rouba, roupa, banca, sem saque, trouxe boas vivas, sumi não, tava ali. E as novi, é cujas mesmas de mudar o ar. No desenrolar, o que não pode faltar, busca lá. Cheio de sede tem, bacar de matar. Primeiramente, todos bem, família também, melhor é parar. Se eu falar, não destaquei, evitei preocupação. Vocês lancei, vê como tá, a speech acaba aqui. Ninja, ha, moio pra ninguém, pessoal se encartei. Mamão na terra do amém, feliz, bem fiquei. Vou os presentear, vim com os torro, brinquedos de carrinho de ouro, cromadas e besouros, pra cada ruim andar. Sem pagar, tipo uma camisa, bracinho na alta. Nevo aqui, querela, as marcas de Nextel, movimentas quebrada. E eu pique, peixe grande, moqueados, bloquinho, laranja, meu espaço. Não pode ficar parado, na atividade hoje fechado. Rendeu pra cá e o bolso barrufado. Deixei claro que ia voltar, voltei, morodão. Descaralinha, linha, bela combinação. Na frente do espelho, é foda o neguinho. Vamos de Sportage, é só escolher. As tia proseia, cagueta nas nuvens, quer ver. E dessa forma é viver, com teco do céu, né, viagem. Com nós diferente, não tem disfarce. Você vê, não tem não. Nas nuvens, nas naves, os verdinas viajam. Olha, liguei, tô em choque, os coxinha tem disfarce. Os lucros sem luto, absurdo que estica. A brisa se assinha, proseia na linha. Nas nuvens, nas naves, os verdinas viajam. Olha, liguei, tô em choque, os coxinha tem disfarce. Os lucros sem luto, absurdo que estica. A brisa se assinha, proseia na linha. Deixeu, coringa de sidra no bote. Salve, Chokinoi, sem boi, coiote. A Jack and Ball é forte. Marcado, combinado, vi conforme os pesos do lote. Primeira família, notícia, como tá indo? Minha cabrocha tá demais, cabelo liso. Desce Heineken, combina um aperitivo. Por ser um crivo de cravo, fumaça subindo. Cê merece, tá em casa, fica tranquilo. Limpa seu regime, o acerto é todo domingo. No off até o demais, no gás, fundido e resumido. Pode chegar, não tem mosquito. Os meus amigos, recepção de estilo. Sabe bem quem sou, Colgate sem sorriso. Atenta às peças, descansa após partilha, aquecer. Os maçaricos e viver, viver, viver. E o brinde não acaba aqui, só o porte. Por mim saudar, lucrar sem luto, não vê o tombo do pote. Sem dígito, estouro, claquete. Tomei a cena, não vem nem capim. E o mega estuda sem pena, eu projetei. O cofre do Royal Walk, maravilha. Eu sou o charada, nas tábuas de Moisés, muita azulzinha. Sua interrogação, de smoke e gravatinha. E de camara e lazer pra ilha cumprida. Deixei de ser jazz, um homem bom, um bom rapaz. Passei café com jornais. Charuto tanto faz, dei um passo sem pegada. Mil léguas, só jogada. Atacada é Homer, ruxa pá. Mostra as caras. Nas lábios, verdinas viaja. Olha, liguei, tô em choque, os coxinha tem disfarce. Os lucros sem luto, absurdo que estica. A brisa se assinha, proseia na linha. Nas nuvens, nas naves, verdinas viaja. Olha, liguei, tô em choque, os coxinha tem disfarce. Os lucros sem luto, absurdo que estica.